A dupla fenomenal do Pará, Elisson e Juninho. É com vocês, meus ídolos. Agradecer a Vigia por mais uma vez escolher o Pop Live, juntamente com esse empresário de mais alta competência e que acredita sempre no trabalho da gente, que é o nosso empresário Negão da Pescada Amarela. Se depender das forças dele, esse forró vai cada dia, cada ano, crescer cada vez mais. E eu quero dizer pra você, Negão, se depender da família Pop, estaremos sempre torcendo contigo pro que der e vier. Super Pop! É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Organização Negão da Pescada Amarela. Bora, Elisson! Joga! Quem tá afim de dançar forró com a gente aí? Quem tá afim de dançar melody com a gente? Quem tá afim de dançar funk com a gente? Se liga porque ele chegou! O águia chegou! Do Beiradão! De novo, caralho! Dancing in the desert. E aqui, ó! Endoida aqui no Beiradão. Esse é o forró do Pop da Mata. Saúde sacudindo tudo. Joga pra direita, joga pra esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Parou! Isso é pobre! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. É isso, mano. Um, dois, três, vai! Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, só quem tá no forró do beiradão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Um, dois, três, você, maninho! Aqui no pop também, balançando o sacudinho de Gelo Rock. Um abraço pra você também, maninho. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Só quem sabe solta a voz, canta um pouquinho aí, vai. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, Juninho Absoluto! Só mais uma chance. Meu padrinho Negão da Pescada Amarela! Isso é super pop, meu life! Enlouquece tudo! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Alô, Fabrício, alô, Thiaguinho. Com a poderosa Super Bis de Viseu. Alô, minha família TJ. Mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, mexendo. Libera mais uma, Alisson. O que, que você quer fazer? Fique bem à vontade que você tá no domínio, Ellison. No domínio total aí do meio de campo. Bora, maninho. Bora, Ellison. Bora, Ellison. Bora, Majuninho. Assim, quem bota fé que a nossa seleção vai ser campeã do mundo aí. Joga o Brasil pra cima. Quem é brasileiro, claro, todo mundo. Todos nós somos brasileiros. E temos fé que a nossa seleção vai ser campeã do mundo. Só quem é brasileiro canta, vai, vai, vai! Como foi que foi falado lá, Elisson, no último jogo no Brasil? Que venha o México! Que venha o México! Que venha o México! Então bora cantar assim, ó! E assim, ó, quando virar a música, aí tu chama assim, ó! Manda esse México pra cá! Manda esse México pra cá! Um, dois, três, vai! É cocada boa, não é? Aí o cara é doido. É cocada boa, não é? É cocada boa.

Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou. E aí, nego? Oi, nego! Loirinha jogando. Tá aí presente com a gente na nossa PJ. Morena jogando. Obrigado, viu, garoto? Parabéns novinha, tu. Ele é a primeira dama. Parabéns novinha, tu ganhou. Que aniversariou no último domingo. Não deu pra gente marcar a presença, mas saiba que os nossos parabéns sempre está nos corações, viu? Pra mim você. Parabéns! Lorena Paixão! Mas hoje deu leão! Pra mim você é a número um. Thomas, Thomas. Pra mim você é a número um. Quando você quer, o bagulho vai acontecendo, vai, vai, vai. Ellison. Ele é a primeira dama, Dona Shirley. Treme, treme, treme, treme, sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Live. Vou fazer se concentrar, tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, devagar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, devagar. Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu. Meu coração tá... E vamos, sonhos! Paisando, bota o bracinho em cima, a torcida do meu papão. Cadê a torcida do clube do Remo? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Bora, DJ Ellison. Tem gente que brilha na minha quadrilha. Na minha quadrilha só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha. Dale, DJ Ellison! Simbora, moçada, segunda pisada. Só na sanfonada, só nas abumbadas. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Quem não vai trabalhar amanhã, bota o bracinho pra cima. Quem é que vai trabalhar de ressaca? Bota pra cima! Ah, simbora, moçada, segunda pisada. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraia. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. É quebra pra lá, é quebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro. Ei, Vigil, o que é que tem? Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o Lai, com certeza é também o melhor. É um super pop. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem tudo, meu irmão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior. Sempre. Com certeza é também o melhor. Ellison. Na minha quadrilha, só tem gente que brilha. Tem. Só tem gente que brilha na minha. Vou falar em maior, já desceu. Minha quadrilha, só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora. a Suzy e a Sabrina e o mascote. E a mascote, a Kate, das Alequinas do Batidão. E o Tamatá Show Live, seguidores do Tamatá. E você faz parte desse show. No batidão, quem dá valor é o meu parceiro Nego da TJ. Quem mandou o sanfoneiro ir embora? Quem guardou essa zabumba na sacola? Quem mandou apagar o lampião? Quero mais forró nesse salão. Quero mais forró no São João. Tem canjica, milho verde, aguardente, tem sanfona, muita gente dando volta no salão. Esse neguinho é doido, meu irmão! Semana já começa meio bagulho doido, né, meu? Vamos! DJ Alisson! Sonhei que eu era o quê? Balão dourado, debruçado no banco, estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na xinga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No ting-ling, no triângulo, a poeira que sai do chão, mais um livro pra embebedar o coração. Pois nesse passo o som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Zoé! Esse Charles, Carol, Dier, Thaís, Nestor, DJ, Juninho Absoluto e a sua esposa Isabelle, o rei do bandeirado, olha só. Junto à chama da fogueira, novos sonhos vão rolar. Meu parceiro João Paulo, Vascão, garoto. Tem uma história muito bacana aqui na vigia. Vamos junto, hein, João Paulo, JP. DJ Edson! E agora, pai? Como é que fica o bagulho? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha. Como é que tá aí embaixo? Tá tudo bem, tá? Tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai. Rodrigo e Rômulo e... Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sou. E o Tuado, eu acho que é isso. E toda a equipe Blackstone. Tamo junto, hein, garoto. Olha, Sandrinha. Nada disso você deve entender. Pode crer. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Quem é que tá com a sua princesinha do lado? Quem é? Quem é? Princesinha. Ai. Assim, pai. Dali é. Alô, Vesgo! Tem que ficar com aquele visual, meu irmão. É moral, hein? Do meu lado, fica aqui imaginando. Mas com a voz cair. A gente vai acionar de novo aí pra a volta do bigode do Vesgo. E para é a barba. Você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. gato. Vou demonstrar que isso é um falso. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de amiga, de uma amiga. Aí. Só agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tá a esperar. Hoje vem todo mundo preparado, né, meu irmão? Andine com o seu motor. Oi, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. E o nosso consultor oficial de forró, Nildo da Vigia. Falou da lingerie. E tá aqui comigo. Tanto que te dei, que te confiei. Aonde que eu errei? Sou ingrata. É forrozão. Amigo Del Santana, meu moço. A turma do meu Sérgio. Pegadores estilizados. DJ Alisson. Pensando bem, você se merece. É o bochecha, né, meu irmão? Mas aqui se tá no bolo. Tá bem. Casa de uma... Abraço pra ti, garoto! Só agora eu vou ligar pra ela. Tá a notícia que o Yuri espera. Ela tá livre igual um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele se falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que te dei e te confiei. Aonde que eu errei? Sou ingrata. Meu parceiro Gustavo, pizzaria, bom sabor. Bora, Saulinho. Luz da Lua, geradores. Esse tema não fica no escuro não, viu? Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Pra ti, tanto que te dei e te confiei. Aonde que eu errei? Sou ingrata. É força. Alô, Chica Silva. Vem, DJ Alisson. Solta a cornetinha, Marinho. Tudo quando solta o bate, não toca a corneta. Jorri. Jorri. Rasga a porra desse grave do paredão. Vai no chão, vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Sapadão também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, já ganha pra nós tocar coré. Sacode o medo. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vamos no Monteiro e toda a equipe Gato Louco no quilômetro 29 do Tauá. E a família Cão pra trás lá da Vila Nova. Vocês. Tem que ser na manhã, meu irmão. Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez. De uma vez. Agora vai no chão. Esse ritinho, esse pulso naturalmente vai ficar. Sente, sente, sente, sente, sente que muito devagar. Sente, sente, sente, sente, sente que muito.

tanto tempo que eu não lhe vejo. Se o meu desejo é me encontrar você, e essa lembrança de um sorriso lindo, e o meu carinho é só pra você. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Se o meu desejo é encontrar você, e essa lembrança de um sorriso lindo, e o meu carinho é só pra você. Vem, menino! Menina! Vem! Menina! Vem, gostoso! Menina! Não consigo. Quem dá valor aí, meu parceiro negro, meu irmão? Simbora! É só no caqueado, meu irmão! Sem tirar de dentro! Dali Ellison! Zé Davi, um cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto bom. Fazia foram fofão, um triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Showman DJ Ellison. Dale DJ Ellison. Oi, Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar um xenhenhen, Carolina, que todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina, Carolina. Bora, Vesgo! Bora, JP, João Paulo e toda a galera aqui da Vigia, meu irmão. Cheiro que ela tem, Carolina, gente que nunca dançou, Carolina, nesse dia que dança, Carolina. Final tem resenha, hein? Cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina. E logo mais também tem Círio de Santa Isabel, Carolina, Jurunês. Tem o Pop! Live! Bora junto! Chamaram o delegado, Carolina, pro mod fiscalizar, Carolina. E o xerife entrou na dança, Carolina, e começou a cheirar, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, e começou a cheirar, Carolina. Mas que cheirinho gostoso que ela tem! Não demais! Que morena cheirosa, rapaz. Olha. Quer cheirar também? Oxi, quem lhe deu esse cabimento, morena? Quer sentir um cheirinho gostoso? Vem que eu te dou, eu te dou. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xinguim, Carolina. E todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina, Carolina, olha o Bezerrão aí, que quer falar com ele? É o Pezão. Carolina. Olha, Bezerra! Foi por quê? Foi por amor. Eu entreguei meu coração. Foi por amor. Eu me perdi nessa paixão. DJ Ellison! Foi por amor. Eu já nem sei como é que

poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor só assim? E aí, Luiz Otávio? Um abraço pra você também, maninho. Alice do Juninho. Mas o amor às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei se com você é diferente. Sou diferente de coração. Live. Vamos nós, assim é. Apaixonei ao ouvir tocar amor. Paredão explode com DJ Nildo e Tadeu. Eu vou dançar com você, te entregar todo o meu amor. Vou dançar a noite inteira com você no paredão explode. Vamos dançar. Me apaixonei ao ouvir tocar paredão explode com DJ Nildo e Tadeu. Eu vou dançar com você, te entregar todo o meu amor. Vou dançar a noite inteira com você. Alison. Paredão explode. Vamos dançar. Porque você me trai, vem, vem. Ô Samara, ô Samara, canta aí pra mim, vai. Porque você me trai? Porque você me trai? Bora, Samarinha, bora, Samarinha. Uhul! Vem dançar, sucesso em todo o Brasil, Samarinha. Uhul! Bora dançar, se vem. Pessoal cantando pra ficar legal, quero ver você cantando assim comigo, vem. Alison. Coisa linda, famosa Samara. Deixa, deixa. Deixa eu bater na sua cara. Na manha. E te chama de danada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bora assim, vem. Coisa linda, famosa Samara. Deixa eu bater na sua cara. E te chama de danada e mais tarde, mais tarde. Fazer amor, fazer amor, fazer amor. Vem comigo, vem! Bonita e charmosa, gatinha dengosa. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Um beijo ardente, olhar de serpente. A Samara atrai, você não quer mais. Eu quero ouvir geral com DJ Alisson. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Oi, Samara. Oi, Samara. Por que você me traz? Por que você me traz? Vem, vem. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que, por que, por que? Por que você me traz? Por que você me traz? É o Águia de Fogo.